aqui. Fica aqui tão perto. Quando estamos juntos, esquecemos de tudo. Chega a noite, você vem e me diz que tem medo, medo, medo, medo de ser feliz. Esquecemos de tudo.